Pois aí, um tema muito polêmico aí dentro do movimento. Playboy. O que é playboy? É ser? É ter? São as duas coisas? Não tem boi pra boy. É tirando a playboyzada aí? Pode crer. Aí, boy, na favela não tem boi.